Essa é uma homenagem a todas as mulheres virtuosas. Que Deus abençoe vocês. Quando tudo terminou, Deus no sétimo descansou. Mas na formação do Éden, viu que algo lhe faltou. Deus olhou para Adão, nele o sono fez cair. Adão anestesiou, doutor Deus lhe operou, fez outra vida surgir. Tudo que Jeová criou foi com poder. Deus não precisou de fé para o bem da união da costela de Adão. O Senhor fez a mulher. Levantem a bandeira, mulheres guerreiras, mulheres de luta, jejum e oração. Privilegiadas por Deus são vocês, por Deus protetores da criação. Vocês têm história, a Bíblia revela, mulheres valentes na obra de Deus. Esther era órfã e tão simplesinha, Deus fez rainha porque Deus é Deus. Ana e Sara viviam orando ao Senhor, queriam ter filhos e Deus lhes ouviu. Persistiram na bênção buscando poder, e nelas a palavra do Senhor se cumpriu. Rebeca, a moça do cântaro de água, casou com Isaac porque obedeceu. Raquel, a pastora de ovelhas do pai, pediu e recebeu uma bênção de Deus. Quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Mas quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Débora e Miriam, mulheres valentes, testemunhas vivas do poder de Jeová. Na batalha elas viram barreiras caírem, no poder da oração muralhas desabarem. Viram o Senhor fechar a boca dos leões, viram o servo Moisés com fé tocar no mar. Viram as águas se abrindo numa boca só, viram o mar engolir o exército de Faraó. Quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Mas quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Mas quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Para o bem da união da costela de Adão, o Senhor fez a...